autorizado, bom estacionamento, chamada para o táxi, no 994. Salvador 1896, gate 5, pushback acionado. Autorizado, time táxi, chegou 1896. 1896, gol. Salvador, bom dia, para o táxi, gol 1994, POB 148, autonomia 2 horas e 16, alterna Salvador. 1994, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 10, reporte pronto, ajuste 1012. Autorizado, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, reporta pronto, gol 1994, com 1012, obrigado. espera, pista 10, voo 1994. Voo 1994, a linha decola pista 10, vento 190 graus, 14 nós. A linha decola pista 10, voo 1994. Salvador 1896 para o táxi, PLB 1961, 12h40, Fortaleza. 1896, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa. No ponto de espera da pista 10, reporte pronto para decolagem. Ajuste 10, 2, com 1896. Obrigado, táxi via Pátio, Índia, Alfa, reporte tá pronto para espera 10, 2, com 1896. Gol 9714, coordenando com a equipe de solo, o tráfego da companhia já iniciou táxi no, na saída do Pátio 3 e vai passar sua retaguarda em instante. Após a passagem do mesmo, tem livre pushback e chame-táxi. Gol 9714. Gol 9714, decolagem do 9714. Já foi autorizado. Vento 190 graus, 14 nós. Iniciando o 1994, obrigado. Salvador 1896, pronto, mas espera no zero. Voo 1896, ele mantém no zero. Ele mantém no zero, no voo 1896. Salvador, voo 606, boa noite, fala com o Thiago. Voo 1606, aguarde cópia no Fina Grande. Guardado. No 994, decola aos 37, controle 1 no 208. 208, obrigado. Voo 1606, cópia. Prossiga. Voo 1606 para Campina Grande, autorizado nível 390, via Pêndulo 10. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Zitar. Controle Salvador 120, decimal 8. Aciona 5540, voo 1606. Aprovado, Campina Grande, via Pêndulo 10, decola da 10 com curva esquerda, Pouca, transição Zipar, 5540, transponder 120, decimal 8, confirmado, portanto? Afirmativo. Positivo, então 120, decimal 8, controle, voo 606. Voo no 606, correto, sim, para pushback, chamamento. Voo 1896, vento 200 graus, com no 6 nós. Livre decolagem, pistão 0. É, você confirmou o vento, 0,00 graus com 1,6 nós. Confirme. Afirmativo. 200 com 16. No 4, táxi via Pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste no 0-1-2. Pátio 1, Índia Alfa. Reporte pronto, boa noite. No 4, meio. Estou em Salvador, 1-8-9-6, vai precisar colar à direita para 1-3-0, 10 milhas. Ciente, 1-8-9-6, decolou 4-1, controle 1-2-0-8. 2-0-1, então, bom dia. Bom, no 714, ali mantém pista 1-0. No 714, vento 190 graus, no 3 nós, livre decolagem, pressão no 0. Delta POB, 2 horas. O 3530 confirmando autonomia alternativa. Sultan 3520, 2 horas, com 98 POB, estamos resistindo. São 3520, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa. No ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2. Pátio Uno, Índia, Alfa, ponto de espera, 1-0, pronto, é pronto, tá 3520. Uno 714, decola aos 45, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, boa. Trip 5317 para Belém, Trip Cardinal 320. Trip 5317, pronto para cópia? Trip 5317 para Belém, autorizado nível 380, via Upslu 41. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição prova. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8, aciona, confirmando aqui, vou confirmar o transponder. Obrigado. Confirmando o transponder, é o 5530, 35317. Autorizado Belém, 380, via Apresolu 41, CTUZ 10, curva esquerda após decolagem, saída Momo, transição prova, controle 208, transponder 5530, trip 5317. Confirmando somente a transição é prova, Tango Romeo Oscar Vitor Alfa, o trip 5317, chame para posicionamento. Camará. Gol 1906 no 01 para o pushback funcionamento. Gol 1606 no 01, autorizado chamando para o táxi. Autorizado chamando para o táxi, 1606. Está pronto, ponto de espera, está 3520. Então 3520, a linha decola, pistão na 0, vento 190 graus, 149. A linha decola até 3520. São 3520. São 3520, decolou aos 49, controle 120, decimal 8. 308 recebeu vento de través mais de cauda de 22 nós durante a decolagem. Sente, então 3 Controle o TAM 3520, decola. TAM 3520 no 208. 208. TAM 3520 no 208, decola, está mantendo a proa 105. Copiou, tá 3520? 3520, chame controle Sabadão no 208. Gol no 606, tem a bordo 69, alterna Maceió. A nossa alternativa de corrigindo Fortaleza com 4 horas e 40. Gol no 606, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 10, 12. Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto no 606. Tá confirmando o vento, Torre, por gentileza, pro 606? Afirmativo, gol no 606, vento agora tá com a variação de 190 graus até 230, e de 8 a 20 nós. O trip 5317 está no bot 6 para pedir direcionamento. 5317, autorizado, chame para táxi. Agora. Espera da 10, gol no 606. Gol no 606, vento 210 graus com 149, sem livre decolagem. no 606, decola ao 56, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, gol no 606. Via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0 no 2. Pela Índia Alfa, para a ponto de espera da 1-0, 3-1-0.